Se por algum motivo eu me afastar, ou achas que eu já não te ligo? Motivos que fizeram me afastar são coisas que eu nunca te digo. Não quero mais conversas contigo, não quero mais conversas contigo, não quero mais conversas contigo. Acho que já não faz sentido. Se por algum motivo eu me afastar, ou achas que eu já não te ligo? Motivos que fizeram me afastar são coisas que eu nunca te digo. Não quero mais conversas contigo, não quero mais conversas contigo, não quero mais conversas contigo. Acho que já não faz sentido. Pra quem tenta se já não dá mais? Queres outra chance? Eu só quero paz. Eu não vou voltar mais atrás. Eu não quero voltar atrás. Vou começar por te falar a verdade. Ei, tu nunca foste a minha cara a metade. Ei, nós dois nunca tivemos cumplicidade. Yeah. Sorrimos muito, mas sem felicidade. Yeah. Tô noutra página do livro, um pouco mais introspectivo, restrito em termos afetivos, bem longe desse teu cupido. Desculpa toda a minha sinceridade, ei, mas vou-me embora e tu vais sentir saudade, yeah. Se por algum motivo eu me afastar, ou achas que eu já não te ligo? Motivos que fizeram me afastar são coisas que eu nunca te digo. Não quero mais conversas contigo, não quero mais conversas contigo, não quero mais conversas contigo. Acho que já não faz sentido. Se por algum motivo eu me afastar, ou achas que eu já não te ligo? Motivos que fizeram me afastar são coisas que eu nunca te digo. Não quero mais conversas contigo, não quero mais conversas contigo, não quero mais conversas contigo. Acho que já não faz sentido. Pra quem tenta se já não dá mais? Queres outra chance? Eu só quero paz. Eu não vou voltar mais atrás. Eu não quero voltar atrás. Confiança mais dá sempre um mau resultado. Ei, verdade é que eu nem te devia ter dado. Ei, tua própria amiga já me tinha avisado. Yeah. Que eu admito, vacilei um bocado. Yeah. Tu choras sem ter sentimentos, criticas os meus argumentos. E a verdade é que eu não invento, sei mais do que às vezes comento. Sei que eu vou parecer um mal educado, ei, nunca na vida vou ser teu namorado, yeah. Se por algum motivo eu me afastar, ou achas que eu já não te ligo? Motivos que fizeram me afastar são coisas que eu nunca te digo. Não quero mais conversas contigo, não quero mais conversas contigo, não quero mais conversas contigo. Acho que já não faz sentido. Se por algum motivo eu me afastar, ou achas que eu já não te ligo? Motivos que fizeram me afastar são coisas que eu nunca te digo. Não quero mais conversas contigo, não quero mais conversas contigo, não quero mais conversas contigo. Acho que já não faz sentido. Yeah. Olá, bom dia. Tu só enviaste este clipe porque não me respondes, nem me atendes. Não sei porquê, porque actually eu não fiz nada. Tu é que me deixaste responder e eu ainda te liguei ontem a tentar perceber porque é que não me disseste mais nada. Tipo, era uma cena bué da simples. Se não podias naquele dia, dizias que não. Eu deixava-te em paz. E não tinha insistido mais. Estava só a tentar perceber se vinhas ou não para organizar a minha vida. E não entendo porque é que não me falas. Não sei o que é que se passa. Mesmo que seja só por não quereres mais nada comigo, podes só dizer, olha, não quero ter mais nada contigo. E eu entendo, e ficamos amigos como sempre. Não sei, não entendo, não estou a perceber a conduta. Nem devia ter sido eu a ligar-te ontem, porque é que estou ali. Foste tu que deixaste de responder, mas pronto. E queria só perceber o que é que eu te fiz, ou o que é que tu achas que eu fiz. Eu estou bem confusa, porque não estou com ninguém que tem sido tu há 2 meses, portanto, não sei porque é que podes estar chateado sequer. Por isso estou muito confusa, mas pronto. E sabes perfeitamente que estas cenas, tipo, me dão um boi volta à cabeça e eu te concentro um boi dos meus estudos, por isso, se te peço, por favor, diz só o que é que eu te fiz mal, o que é que se passa, tipo,